Nosso tema de hoje é esquecimento do passado. A gente pode dizer que esquecer ou não lembrar do nosso passado é uma das provas do amor de Deus. A gente vai tentar entender isso no decorrer. Algumas pessoas se perguntam, se dizem que nós reencarnamos, que a vida continua, que nós estamos como que emendando uma jornada na outra, como é que nós não lembramos da anterior ou das anteriores? Por quê? Por que que não lembramos? E pior, ainda existe a questão assim, como que eu vou corrigir os erros que eu cometi se eu não sei quais são eles? Se eu não tenho a lembrança? É uma questão que muitas vezes vem à tona para quem não se aprofunda muito na questão espiritual. A gente retorna um pouquinho e lembra de uma frase até, que às vezes passa aqui, que diz, pedindo para Deus para que nós possamos aceitar que a vontade dele é melhor do que a nossa. Porque quando nós fazemos isso, nós questionamos uma sabedoria tão grande. Ah, por que que não é assim? Por que que é desse jeito? Quais são os nossos parâmetros, né? O que que nós entendemos que nós não compreendemos nem a nossa própria vida direito? Eu disse ali no início que essa é uma das provas do amor de Deus para conosco. Esse esquecimento, ele funciona como um véu que é colocado. É como se nós botássemos um pano sobre isso aqui e não conseguíssemos ver isso. Mas se nós nos detivermos na observação, a gente começa a delinear e começa a entender que existe alguma coisa por trás. Uma forma, talvez a mais segura, de nós sabermos sobre o nosso passado é através das nossas tendências. Nós temos boas e más tendências. As boas são aquelas coisas que nós temos facilidade em fazer, temos até capacidade em desenvolver. E nós observamos algumas pessoas que dizem, nossa, como tu consegue fazer bem isso? Como tu tem um talento para alguma coisa? Habilidades que nós trazemos. Mas tem as tendências que nos puxam sempre para trás um pouquinho, né? Que nós, muitas vezes, fazemos questão de nem encarar. Porque dá trabalho. A automodificação dá trabalho. Qualquer um pode chegar a essa conclusão de perceber, ah, eu sou muito explosivo, eu sou muito orgulhoso, eu tenho vícios físicos, materiais, que eu tenho dificuldade em resistir. Existem isso? E por que que nós não conseguimos, muitas vezes, superar isso? Da onde vem isso? Se não de uma carga. E hoje, pela nossa força de vontade que nós temos, nós só precisamos, às vezes, é acreditar nela, nós conseguimos devagarinho e vencendo cada uma dessas dificuldades ou tendências que nós temos. Há algumas décadas atrás, era muito comum se falar em regressão. Era uma moda fazer regressão. Eu quero saber quem eu fui na outra vida. Não era para resolver um problema, era para ver se eu tinha sido alguém importante, se eu tinha sido uma personalidade. Mas a gente não levava em conta que nós podíamos descobrir o oposto disso. Existem profissionais hoje que trabalham com regressão dentro da própria encarnação. A gente consegue voltar dentro da nossa vida buscando a nossa memória e percebendo onde é que estão alguns traumas, alguns bloqueios que nós temos que muitas vezes nos impedem de ser um pouco melhores. Tem uma terapia chamada transpessoal, dentro da área da psicologia, bem fundamentada, que é um trabalho muito interessante. Mas, quando se fala em regressão de vidas passadas, aí parece que nós estamos querendo, então, de novo, dar aquela curva e pegar um atalho sobre aquele véu que Deus colocou para nos proteger. Imaginemos, brevemente, se aquele filho que nasce no nosso lar, pequeno assim, frágil, totalmente dependente de nós, às vezes até parecido fisicamente com a gente, que desperta sentimentos positivos, agradáveis e de amor, se nós soubéssemos da relação que nós temos com ele no passado, será que nós conseguiríamos ser os pais que nós temos que ser? Se nós reconhecêssemos nos nossos pais as relações do passado, será que nós reagiríamos como? E não só dentro de casa, porque muitas vezes se fala, repetidas vezes, nascemos aonde tínhamos que nascer. Por quê? Por que nascemos naquela família? Por que temos num grupo, às vezes pequeno ou maior, depende de cada caso, afinidades com alguém da nossa família, um irmão, ou um pai ou uma mãe, e temos uma dificuldade muito grande com o outro, nos irritam, nos provocam algumas coisas? De onde vem isso? E para que serve isso? Serve para nos lembrar que tem alguma coisa. Então nós temos que trabalhar muito mais na dificuldade, naquilo que se apresenta como algo que eu não consigo ainda. Aquilo que me mostra, e todo o Evangelho na vida de Jesus, é amor. Ele só repete em várias circunstâncias: ama, ama, queira bem, faz o que tu pode pelos outros, te esquece e faz pelo outro. É a prática, porque esse é o caminho. Se a gente conseguir fazer um pouco disso, nessa questão, eu falei da familiar, mas tem todos os nossos outros núcleos de relacionamento, os nossos casamentos, as nossas amizades, os nossos trabalhos, onde nós nos encontramos com afetos e desafetos, para aprender alguma coisa com isso, ou para lapidar uma relação que não ficou bem resolvida. Aquela história de plantar e colher. Então, lá atrás nós plantamos um monte de semente. Algumas deram frutos doces, outras nem tanto. Mas é tudo nosso essa colheita. Então a gente tem que trabalhar esse plantio para tornar ele, todo ele, mais doce. A vida é uma escola infinita. E eu falei de tendências. Não tem nada mais seguro para a gente se conhecer do que se olhar e perceber aquilo que nós estamos fazendo, as dificuldades que nós temos. Eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo aceitar tal conduta de alguém. Por quê? Eu não consigo. Então eu tenho que me trabalhar. É um claro sinal daquilo que eu preciso fazer para me adiantar, para aprender e para me libertar dessas coisas. Porque isso tudo me aprisiona. Me aprisiona em mim mesmo, nesses meus defeitos, nessas minhas falhas frequentes. Então, nós temos uma grande facilidade hoje, que é a internet. Claro que é uma faca que tem dois lados. Tu procura ali e às vezes tu recolhe ali o que tu não está procurando. Mas enfim, a gente vai tendo discernimento também através disso. Mas tudo isso está ali dentro. Todos os livros estão jogados ali dentro. Então, nós podemos obter essas informações através de um mecanismo muito fácil. Está na nossa mão. O Livro dos Espíritos tem uma parte de um capítulo que fala só sobre isso. Não é muito, é duas páginas só. Mas que nos dá uma boa noção sobre isso. Livros, aqui na biblioteca a gente fala sempre, né? Os livros estão ali para serem emprestados. Tem livros didáticos, livros científicos, tem livros que contam histórias de vidas que muitas vezes nós aprendemos com elas porque nós conseguimos relacionar a nossa vida com aqueles acontecimentos. Então, fica a oferta para quem quiser.